caminhei sozinho pela lua. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça. Adormeci e sonhei com você. O sonho você veio provocante. Me deu um beijo doce e me abraçou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Yeah. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe, você ficar sem ela. Sonho você vem provocando. Deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Seu pai!